começar o show! É agora, Maninho! Vamos que vamos, porra! A dupla especialista em rock desguiado! Chegou! Maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô no ponte! E aí, DJ Dinho Pressão? Tô na área! Hoje tem aula. Claro que tem! Vamos lá! Atenção, alunos! Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. Bora Dinho e Gordo. Bota pra endoidar o bagulho, maninho! Vai começar a pressão! Vai começar a pressão! E aí, maninho? Eu apresento a você que tá aí acompanhando tudo! Dia 11 e 12 tem Santa Catarina! E olha como é que vai ser a parada, Marcelo! A referência chegou! E tá na hora de dar show, maninho! A galera esperou e tá na hora! Joga pra cima! Vai começar! 5, 4, 3, 2, 1, já vai fogo! Japa Gravações. Curtindo o mormaço hoje, o bicho vai pegar no mormaço, e quem tá feliz bota a mãozinha pra cima, que o bagulho vai ser doido também no barco do Liseu hoje, sábado. Alô, meu gerente Marcelo, alô, Xande sem freio, tá na hora de começar, e a contagem é assim, ó, 5, 4, 3, E o rock tá mil grau. Dinho e Gordo tão na área. E o rock tá mil grau. Joga a mão pra cima, vai. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal. 3, 2, 1, se prepara que hoje à noite eu vou comer. Vou matar pra gerar. O Blaster tá atacado, meu irmão. Tá escondido pra ali. Tenho pressão que tá tocando. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o adversário da minha amiga BL. Vai sentando no gol de zumbi. E o camarote pega fogo na esquerda. DJ R. pique de peões, pegou a moto e brrr, meteu a puta na garupa e virou macaquiado, caquiado, caquiado, caquiado. Dança, dança, dança, dança no batidão, amor. Bora, Guilherme, mais um. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Sal, vem com o Dinho, vem. Tô solteira agora. A galera tá firme, Dinho, tu toma pressão. Ditas maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem. Bora aquecer, bora aquecer, bora aquecer já. Faz aquecimento, aquecimento. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. E aí, como é que é, meu patrão de Sassis? O bagulho do dia, galera, vai cair. Alô, meu amigo gerente, é grande do bar. Bora, gerente Marcelo, gerente Murilo. Alô, italiano. E treme, que treme, que treme, treme. Vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. 3, 2, 1, TRAGA! Pressão do Pará, Gordo e Dinho Pressão. Então toma, vai! Amor é admirar com o coração. Essa é. Meu amigo vereador Pãozinho. De alguém que ama. Bora, Patriquinho! Duvida. Canário! Sobrepõe a paixão. Dá um pouco tesão. Encontramos na cama. Que me sigo! Uma gama de. Bora, Mouse, Moriguinho! Dá um pouco consigo disfarçar. Reis, você é o Ratinho PDJ, os polêmicos do Jardelândia. Vai moleca doida, vai moleque doido, vai moleca de roxo. Só um cuzão, só um cabelão. Nossa amigo Enzo da NC Projetos. Só um cabelão. O meu amigo empresário Adriano Butimarca, a referência do Barreiro. Tá apaixonado? Tá apaixonado? Vem curtir o Goldidinho que é rapidinho que passa. Vem curtir o Goldidinho que é rapidinho que passa. Vem curtir o Goldidinho que é rapidinho que passa. Tá apaixonado, tá apaixonado. Tá no camarote, eu tô bebendo à vontade. Tá no de contrato renovado com o Gordinho. Dá de chute certo na cena. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. Então bota, meu amigo Nilson, Johnny, o André, toda a rapaziada do chute certo. Bora pra cima, maninha, chute certo na parada. Tá no telão, tá no telão. O pente na cintura e o cabelo. É chute certo, maninho. Bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Você é vagabundo e vagabundo não namora. Você é vagabundo e vagabundo não namora. Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Ficar-te gravado em todos meus pensamentos. Rodrigo Dura. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem. Amigo Patiquinho dos incríveis da Nike. Ai, ai, ai. O velho aguarda tá aqui. Bora, Patiquinho. Eu quero provar. Ele falou, eu quero rock doido. Amor, amor. É só putaria, é só putaria. Olha essa bigadinha de fé. É só putaria. A primeira dama do Xande sem freio. Ai, ai, ai. E a Leila direto de Macapá hoje. Tá todo mundo aí do camarote. Bora, meu amigo Alaô, acontece, segura Alaô. Rafa Gol, Vitinho Mil Grau, ele. O passarinho da 160. Vai começar. E aí, eu lendo ponte, agora eu lendo. O Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa. Vira pra baixo, você e sua esposa. Ela é folgada e às vezes ela. Hoje ele falou, tá mil grau o bagulho. Me mandou morar na rua. Aquele jeito. É um monte de show, essa é a festa da tua vida. Vai, vai. Você me perdeu. Tchau, tchau, tchau. Meu amor em mim. China. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que surgiu da minha vida. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu. Vira, moleque. É assim, é assim, é assim. Festividade de São Raimundo Nonato, 60 anos de tradição. Alô, meu patrão Edilson Assis. Bora pra cima, meu gerente Marcelo. Sábado, dia 4 de setembro, Dini e Gordo, na quadra do bode. Alô, Toê. Onde o Davizinho chegou mil grau, alô. Jogador, empresário. O Elo do Ponte. O gerente Marcelo. O meu parceiro. Show de ser freio, Júlio Favacho. E aí, bola GDK. O meu amigo Patrick, tatuador. E aí, como é que é, Boninho? É agora, Elo do Ponte. E o gordo Rio de empresário. E o gordo Rio de. Bora quem chama é você, nossa amiga Tamires. Um abraço do Gênio. Gordo Rio de. Todo mundo na areia. Bora, mano. Faz o caqueado, faz o caqueado. caqueado, faz o caqueado. Meu amigo John Lendo do Trio Ternura. Toma, toma, toma, toma, toma, caqueado, toma, toma. Ninguém segura o bola GDK agora. Os gordos já chegaram e ninguém fica parado. Bora, Diego de PDK, você é só ruim, Stefan Mendes. É muito caqueado. E aí, meu amigo Gato Mestre? Bora, pitbull, pega essa cachorra. Bora, pitbull. Alô, Henrique da Golada. Pega. O Jorge dos Potentes. Cachorra, pega, pega, pega. E aí, Bruninho? Pega o anzol. O Peleleu tá todo mundo aí, ó. Puxa o carretel, mas como é que é? Mas como é que faz? Joga, puxa, joga, puxa. Sal, sal, eu já comi o grau. Sal, sal. O desenho da Xelix. Olha os caras doidos. Ele também tá na área. Caqueado. Olha os caras doidos. Meu amigo Patrick dos Incríveis da Nike. Vagabundo e vagabundo. Esse tem história, mano. Mas é vagabundo e vagabundo, não namora. Pra lá, pra cá. O nosso amigo Derzinho da Xelix. Pra, pra cá. Ele já tá na bola, Derzinho. Rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Meu amigo Igor Mendes. Caqueado, faz o caqueado. Tá na área, bora aí, Igor Mendes. Faz o caqueado, faz o caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. De ninguém gordo já chegaram, de ninguém fica parado, de ninguém gordo já chegaram. Bora, gerente Marcelo, tá na hora, Marcelo! Ah, é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. O gerente Marcelo toca a minha. Humano, humano. Toca a minha. É agora. Hoje é sexta, papai. Toma tua pizza. Toma tua pizza. Agora é pizza dia de quarta. Toma tua pizza. E pizza dia de sexta. Comigo. Quarta-feira já tem ponte pra galera. Comigo. E as mulheres não pagam a noite toda. Tomate caralho. Tomate caralho. É aqui na parte de dentro da parada agora. Comigo. Bora virar mais uma, senhor! Eu sei tudo por você, mas você não me deu valor. Como você fosse o nosso amigo Marinho Santos, o neném da terror, você, o Lando FD, Fernando Farias, o Topete, o Diego Angora, o Pedrinho da Cozão, tá todo mundo aí, ó! De ligar o som, ligar saída, porque tem quem a minha vida e você. As meninas das fronteiras familiares. A amiga Eri, a Branca, a Beri. Eu sei a quem. Um abraço pra vocês. Quem a Lady Andy, a Stephanie, bora tá aí. E o Wallace Sala está no meio delas aí, ó. Aí, ó. Pode chorar. E nunca mais eu vou voltar pra você. E os irmãos Cristian Pereira. Pode chorar. Já tá presente aqui com a referência, obrigado! José e Santos, um abraço, José! Mas eu vou voltar pra você! Que tal isso aqui? Que tal isso aqui? Que tal isso aqui? Quem gosta é o E essa aqui é do meu amigo Harrison Lemos! Estourada, pai! E olha o ponte lotado, Harrison! O dentinho, o Playboy! Arthur Rodrigues também, os Prime na área. Já! Hoje à noite as estrelas... Mini Brute, Brasil! Eu percebo... Meu amigo Sidney Martins também tá na área. Tá na retaguarda só da manhã. Eu os escuto... E aí, Sidney! SM na área. Não tenho como conter minha paixão... Bora, meu parceiriguinho! Eu venho, talvez... Meu amigo Pato do Pastel do Pato! Para... Ele, meu amigo! Que a noite... Tapa do gol, pressão! Lorena de Barcarina curtindo o show da referência! Quanto eu te amo, então preste atenção! Eu vim pim! Essa amigana! Prometo tentar ser o. Me apaixonar a cada beijo, te amar até tu reclamar! Eu farei de tudo pra ver nesse rosto um sorriso! Verás um. Meu amigo Vertinho, garoto Red! E essa aqui é da minha amiga Manu. Foda é que você de mim não sai. Te liga aí, ó. Que é destino. Vamos ver. Eu peço que não me maltrate. Gordo e Dinho Pressão. Pois corro o perigo de gostar. Eu juro. Vizinho e curtição da esse meu amor. Yes. essa música é muito firme, ó. Tu não presta, vicia, eu sei. Agora! O foda é que você de mim não... Tocou aqui, vira sucesso. Alô, José, ô! Prepara o mormaço que hoje sábado tem! Gini Gorda, referência! E toda a galera hoje no mormaço, vem comigo assim, ó! Te gostar. Anderson Costa. Silva, a mulherada que vai fazer aquele bronze pai d'égua, agora já sabe. Espar do sol, idiota. É referência em bronze do Pará. Pra caralho, quer sentar na minha pila. Bora, Godidinho, começa o caqueado. Bora, Godidinho, começa o caqueado. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. É agora, macaco! Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o tudo que o Dinho toca, vagabundo. Tudo que o Dinho toca, vagabundo. É o David de porra. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Vai dançando, vai dançando. Vai dançando, vai dançando. Dá uma sentada, sentadinha, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado. A mulherada é doida, ó. Trafica da boca. Tá dela, vai. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Foi bate, bate na xereca. Que chega, me machucou. Bate, bate na xereca. Ao vivo. Chega, me machucou. Que só pirou. O nosso amigo Daniel lá de Porto Alegre. E o Cristóvão Tamex tá na área. Na pepequinha só colou. Cadinha devagar na pepequinha. E ele bate, bate, bate com vontade. E ele bate. Meu amigo Léo Cadeirante, a Larissa. E, soca, tcheca, tcheca. E aí, meiote? Tá todo mundo aí, bora, macaco. E soca, tcheca, tcheca. Felipe Cadeirante, Alex Júnior. E soca, tcheca, oh. Bora pra cima, Alex Brian. Toma, toma, caquinhado. Toma, toma, caquinhado. Vai, vai, vai. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Me deixa na batida, na batida, na batida. E aí, Paulinho Play? Comigo assim no batidão, vem no batidão, no batidão, no batidão. Olha a galera, vai fazendo caqueado, caqueado, caqueado. Bora, Boninho, detonando que o bagulho tá doidão. E a galera vai dançando, vai dançando, vai dançando, caqueado no gingado. Bora detonar, bora detonar, bora detonar, bora detonar. Ai, ai, ai, vai dançando, vai quebrando, vai dançando, vai quebrando. E aí, Boninho? Charmosa do telão! Pra te... Em frente o IDC! E também ali próximo do Ibiza. Eu vou te falar. O do meu parceiro Olhão. E a Deise Miranda. Tá de Penélope Charmosa no telão aí, ó. Realiza os teus pensamentos e impuros de amor por esse louco amor. Não pago o preço que... Amigo Marinho Santos. Mas se você... Ele já tá na área. Bora, Marinho! Quiser só prazer. Esse é fãzaço do Gordo G. Pensa... Tá na área. Aqui. Que vai... Gente boa. Acontecer. Patriquinho, pai, tem que respeitar. Velho aguarda, hein, falou. É, pai. Falou, não é todo dia que eu venho numa festa. Quando eu venho, eu quero fazer aquela história, pai. Bora, Patriquinho, de caçado. Sinto saudades do que a gente não viveu. O meu amigo Ricardo Estidores, a maior empresa contra combate incêndio do Brasil. Chama o teu vulgo malvadão, bodidinho, malvadão, dinho gordo, malvadão, bodidinho. Olha a pressão, Ricardo. Se for magrinho eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Se for magrinho eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Chama o teu vulgo malvadão. Vai de marola que acabar com a minha festa. 17 anos comigo na tempo. Me esquece por um tempo. Quietinho no seu canto. Eu tô demais. As coisas. Ela fala que quer que eu sou criminoso. Ela tá na zona assim, eu sou criado todo. Alô, garçom! Dá um cheio aqui no palco, rapidinho, garçom! Não se apaixona, se for, se é o bicho, pode foder comigo. O pacote de Budweiser com 24 pro meu amigo Mouse. O Mouse falou: tô com a pólvora, meu irmão, tô com a ponta. Agora vamos dar um tiro. O Anderson Costa. E o Patrick tatuador, toda a minha galera por aqui pela esquerda. Vamos comprar, cê tá lindo. Bora, menina da discórdia. Minha amiga Ingrid. Olha o Túlio da Terra. Essa Lili dos amigos que estão privados. Bora, Ratinho, os Primes. De rocha. Entra na minha santa fé. Fica puto, né? Vou fazer o quê, né? Fico minha vida na fé. E foguete não dá rocha. Água, toma banho de leite, oi, acabou a água, toma banho de leite, leite quente, toma banho de leite, leite quente, toma banho de leite. Olha o barulhinho da cama. E aí, maninho? Olha como tá bonito o negócio! E a galera super lotando o put, a gente chega e detona assim, ó! Boutique Dona Bene. Ela também tá na área. Segura, Sibeli. Tem 15 anos e já tem. Amigo Japa, depois da minha primeira demo, Igor Mendes. O Biel, o Alan Gostinho, Bora Vitor, Vigarista. O Leonardo Oliveira, aniversário da Bene. Tem 15 anos e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Olha, eu sei que tu tem. Você vai me dar. Olha, eu sei que tu tem. Achei o PDJ dos polêmicos do Juro. Ai, meu Deus. Lá do Jadelange, os polêmicos. Ai, meu Deus, que o pau me morre. Ai, meu Deus. Fala Juro, né? Meu Deus, que o pau me morre. Tô na área, manda abraço do Gustavo Moraes, também do Amar. Bora, Gustavo! E a batida que a galera Galeria Portuense, o bloco é Loja 2. Quem tá comandando é minha amiga Rafaela, então toma assim, ó. GDK. Sabe quem tá na área, Boninho? O nosso amigo Raulinho, rapaz. Só de você, meu mundo se... Thiago Bocão. E me fazia tão bem. O meu amigo. Sentir o seu coração. O meu amigo Marquinho do celular tá de volta. Não, e aí, Marquinho? E Steve Reis, Marcos Serra. Ainda não entendi o que fez você partir. Só elite, pai. O amor que havia em você. E os Prime na área. Um beijo lá do Jardelândia. Prime. Prime. Prime. E aí, motora Josimar? Você... Eu vou baixar o som e eu quero ouvir. Pela vida passar. E aí? Sem ter você. Se eu amanhecer, olhar pro lado e não te ver, eu vou chorar, vou sofrer. Amiga Brenda Reis. Família Pi, 100% de verdade, garoto! E no nosso telão! Bota aí o açaí da 7 Esporte, meu amigo Matheus! Segura aí, Matheus! Fala aí, Itabora aí, pai! O melhor de Coraci! Segura aí, ó! Sem lembrar da voz, eu sei. você viaja do som, vai. Porque ninguém é, papai. Vai conseguir. É agora, Júlio Babá. Fim de semana chega, a noite é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro pop. Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo. Passo perfume pra você sentir meu cheiro. O super pop tá tocando e a festa tá lotada. Vou te procurar, com você vou dançar. Agora! Quero voar com a galera. A deitar de cima! E subiu, com a galera vou voar. E subiu, com a galera vou voar. E subiu, com a galera vou voar. É o águia, é o águia, é o águia. Curtinho de dor. E aí, Julio Pração? Opa, opa! Esse DJ que se destaca e é reconhecido como um dos melhores DJs do Pará. Dar amor a quem não me ama. Fingir pra me ter na cama. Comigo não rola. Me deixou na solidão. Tá querendo o meu perdão. Não dá mais. Eu te amava assim. Nem a mínima pra mim. Nunca dava tchau, um abraço pra você. Me toquei, quero nunca mais nós. Eu vou baixar o som. Só cama e depois. Sentimentos zero, a ficha caiu, posso ver. Some do meu lado, eu não quero perder. Nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou. E não sou mais de ninguém. Aquela noite eu te esperei. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. Culpa minha em me apaixonar. E agora? Agora estou só, vou contar. Mas estou sofrendo por esse alguém. Confundimos tudo, nos apaixonamos. Olha no que deu. Ainda duas paixões me dividem. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder ou não. Se escolher a mão. Desculpe, amor, por te trair. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Eu vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Nem... Tá que tá, Murilo! Se você tiver tempo, agora, vai! Esperando a resposta do mulherada! Por favor, me liga, amor. Só quero que você me diga se me. Sibeli Castro e a boutique Dona Belle já tá na área aqui, curtindo a referência no Brasil. Obrigado pela moral. E tá chegando o aniversário do vereador Pãozinho, vai ser bagulho doido. Parabéns, Marcelo. Marcelo Alex, o Marcinho Seixas, o Patrick de BDC, os empresários dele, o Alão Diego, os moleques do canal. Seguindo a voz que vem do coração, deixando a... É o Jajá do Cru. Amor, mas por ele você é que uma flor. E nosso amigo Pio da Xero que se falou... Eu sou fundador da Xerix e eu vou levantar essa equipe. Minha amiga Glaucia Sayag também por aqui, irmã do Didi Sayag. Recebo aqui um abraço do Gordo Gênio. Vamos pra cima, que a referência tá aqui, ó. Bora, Jorge dos Potentes, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Mais um dia terminando e o clima esquentando, vou te ligar. Bora, meu amigo Christian da TF. Tudo combinado. E aí? E a galera aqui não para de ligar. E o nosso amigo Chucky do Gás também tá na área. Minha gata quer saber aqui. Falar do que falo do Marajó. E aí? Ela tá a fim de conhecer o badalação, ela beber. Patriquinha da sensual, ela me dos incríveis da NAC, ele faz o chifrinho, um amor. Esse é do tempo do carrossel. Vem ver amigo Cassiano da equipe 5, DJ Fábio, Rafael, Josias e Darlan. Faz o chifrinho. E no telão. Te levo pro meu. JC Alto Socorro. Estão de olho na. E no meu parceiro João Carlos. Tenta chegar junto. E aí, Brasil? Sem ver. O ponte lotado, garoto. Toda sensual ela me envolver. Faz o chifrinho. E aí, Dieguinho? Dieguinho PDK. E sua ruiva, Stephanie Mendes. Já estão na área. Onde é que você tá? Fala pra mim se vai rolar. Que eu tô afim. Eu sei que já é tarde, o dia está ali, mas você decide se esconder. O Enzo deve ser projetos. Essa mensagem, isso é maldade. Quero ficar com você. E agora, como é que é? Quando lembrar da gente, o bar tirando a roupa. E cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Oi, vai puxar o som, Brasil. No bar tirando a roupa. Drive, drive. Fugiu da TF, a senhorita ruiva. Aquelas coisas, a pegada do gordinho é que te deixa louca. Essa aqui todo mundo conhece, quer ver? Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Eu vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar. Chama. Hoje prepara que hoje à noite. Meu amigo Gleidson, homem da MG Veículos. Você vai beber, vai chorar. Parceiro aqui do gol. Você vai beber, vai chorar. Segura, Gleidson. Estourado. Olha o sucesso rolando aí, ó. Está na roça, é assim. Bora, Brasil! Bota MG Veículos no telão aí, ó! Você dança assim comigo? Segura! Vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer. Só eu e você. Vai dançar assim pra mim. Já que eu não posso ir. Vamos juntos. Chamega! O vizinho vai bombar. Vai dançar assim pra mim. Se joga no... Olha aí, Savito! Vamos! Savito dos balões. Legal, o piseiro vai bombar. O Leandro Santos, ele dos Põe na Fita. O Evertinho dos Garotos Red. Tá todo mundo aí, Alanani. Renan. Gato Mestre. Um abraço, meu amigo Fábio. Fábio Marabaia, sua primeira dama, Isa. Da GDS. Se você vai gostar. Volta, rapaz. Ainda assim você tá complicado, tá difícil demais. E que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco. Você desce, me excita, manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca. Falar que te amei, tirando... Aniversário da primeira dama do Piteco! Parabéns pra você, mulher! Eu miro, eu te amo por segundo. Eu vou falar que... Valeu, Patriquinho! Beijando sua boca. Os incríveis da Nag. Te amei, tirando sua roupa. Mas em quatro paredes, no quarto escuro. Você vai, eu miro, eu te amo por segundo. Por segundo. E a nossa amiga Kate Maia também tá na área. E vai achando que é fácil conviver com a dor. Esquecer um grande amor. E vai achando de boa trocar o meu beijo pelo de outra pessoa. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração, desespero. Resista aí, bagal. É só bebida quente. Por causa de um coração gelado. Amor e raiva. Eu quero ouvir vocês cantando o sucesso do Brasil. Se quase tudo quebrar. Quem sabe canta bem alto. É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Do Croco tá na área. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto. O Jajá faz a corrida direto aqui pra dentro do ponte. Já. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. Bora, Bruninho da família Pigelho, Peleleu. Eu escuto quando li. Qual foi o garçom veio contigo, não? É, mano. O garçom foi enjoado, moleque. Depois que rebate a meta dele, eu fico lá fora pegando vento. Tô impressionado com essa mina. Sua boca está me insinuando. Contempla a projeção divina. Hernani. Me elucida. Hernani do bar. Me faz sentir calafrio como as estações. Transcende a brisa do vento e suas vibrações. Agora. Foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, lá zona sul. É aí que o favelado se apaixonou. A peça fundamental que falta em mim. Vou levar em quadro quando for lá. Deixar acontecer naturalmente. Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé. Se eu te vejo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se acabar. Gordo e Dinho Bração arregaçando tudo. Se confia. Bom dia. dia. Bom dia, tô com saudade de tu, meu pena, sem de ousadia. Senta, senta, sem burocracia, porque nós de patrocínio é o chique da putaria.